Thank you. Saulo, na escuta do Mike, que sou Alfa. Prossiga. X-ray Alfa, prossiga, na escuta. Saulo, solicito o reboque da posição 07 para a posição remota 14 do pátio. Remota 14 aqui do pátio principal. Entendi, está no portão 7 principal e quer rebocar a nave até 14. Positivo, tem uma outra aeronave lá da companhia que a gente vai fazer simultâneo, fazer a inversão da aeronave. Tô ciente, me escuta permanente, X-ray Alfa, reporte interno. Saulo, confirmei. Autorizado, X-ray Alfa, reporte interno. Ok, graças. Salvador, bom dia. É o Sam Mike que foi bravo. Siga, que foi bravo. Solicito autorização de reboque da remota 14 para a ponte de número 7. Ciente que tem um outro tráfego, o Mike Xuei Alpha está rebocando a aeronave também? Positivo, senhor. Ciente. Tá ok. Corre aí com a companhia. O senhor tem que sair pra ele entrar, né? Aeronave? Só confirmar com ele, senhor, porque tem uma remota 13, tá livre aqui, entendeu? Remota 13, tá livre. É, ele falou que ia pra remota 14. Aí você coordena, tá ok? O X-ray Bravo coordena com a equipe, com a companhia, porque o X-ray Alpha me falou que ia pra remota 14. Eu não sei se tem que esperar essa aeronave sair, mas coordene, se não tiver nenhum problema, com coordenação, vocês dois, está autorizado e reporte terra. Ok, senhor, sim, ótimo. Oi, Salvador. Bonjour, Chanel 6251. Informação. Foxtrot nível 360 para Guarulhos. Ô, 6251, para Guarulhos. O senhor tem ciência que está operando com a pista no 7? É, pelo... Da Taiobra, dentro da pista? É, tá sim, tá seguindo no OTAN. Pelo OTAN, só vai abrir às 08h45. Ah, seguinte, o Oxan 6251. Então o senhor vai declarar da uma sede? Aguarde, vou ver a performance já de fora. A pista 90 abre às 8h45, Zulu? Afirmo. Salve Salvador, bom dia, aeronave Papa Terminal Vena. Sim, que chamou? Papa Tango Novembro. Ajuda, possível. Informo e solicito autorização para fazer giro de aeronave. Motor em marcha lenta, 5 minutos. Qual a posição que se encontra agora? Posição 3, pode 3. Sim, aí, reporte tem. Ok, reportarei. Sim, bom dia. Bom, eu acho que a 625 na firma, decola da pista 97. Vamos para a costa. Guarulhos, no 360, rota conforme plano, pisolou no zero, decola pista 97, após decolagem, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, liga, motiva, ao intercepto, pisolou no zero. 5132, o código transponder, controle a pera em 120.8. Autorizado, Guarulhos, no 360, decola pista 97, curva direita da El, letra Motiva, após a do plano, intercepta o Pizulu 1-0. O transponder 5132, controle após o 208, o Xanem 625. 05, portão, chame para o pushback. Senhora. Salvador, bom dia, eu sou o Mike Fred Bravo, informando o tempo de remoto, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Bravo. Colo Salvador, passar pelo November. Yeah. Informa o término do giro. Ciente, bom dia. Grato, bom dia. Quem que tá chamando, sou eu? Cheque seu equipamento, eu achando tá muito baixo a transmissão. Agora afirmativo, alto e claro. Tá autorizado no 05. Chame para o táxi 6251. Manda para o táxi posicionado para o táxi, eu estou 621-62POB, eu estou no dia de 4 horas e 40, alterno galhão. Só o POB? 32. Copiado. Táxi, autorizado táxi, o 6251, inicialmente, parte principal até a Táxi Sueli Lima. Baixo e Táxi Lima, 6251, está autorizado o ingresso Táxi Sueli Lima. Pode prosseguir. Pode Táxi Sueli Lima ingressar na pista 17. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Temos pronto, cabeceira 17, né? 6251. 6251, após a ingressar aí na Quebec, próxima à esquerda, Quebec, após via pista. O táxi vai via pista e reporte a neve pronta. Não entendi. Ele vai via Quebec, pista e voltará pronto na terceira no teste. Isso, esse trecho aí da Mike até o ponto de espera da novembro está interditado. É positivo, está analisado. Não, 7, né? 6251, no vento calmo, autorizado a decolagem 17. Decolagem 17, 6251. Ajuste no momento 10 no 3. 0 no 3, 6251. Decolado às 40, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. controle Salvador, bom dia, Chané 6251. Chané 251, falta 360, contato radar vigilante. 360, 6251. A 251, instruções do centro Recife, voa à posição Ognave. Ognave, 251.